Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos do Brasil inteiro, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso, muito astral, muita energia, muita música, muitos alunos para todos vocês, amigos, ligados, sintonizados em todas as rádios parceiras, exibindo nosso programa. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Vamos de música. Paula Fernandes canta, Não Fui Eu. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei. Fui eu. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Adriene Andrade, em Porá, no Estadão de Goiás, ligada no nosso programa. A minha querida Betinha Valadares, em Goiânia, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora, de Brasília para o Brasil inteiro, Kaique e Cadu, Juntos no Amor. E aí, Cadu? Vamos pra balada? Simbora, Kaique! Vamos, saco de... Eita, nós! Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Querendo te amar, tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. E vamos que vamos! É Kaique e Cadu no pedaço. Eu saio pra balada, você vai pro pagode, eu na minha praia, você no seu sacode, pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento, será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Querendo te amar, tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo, pro amor estou aberto, só depende de você. Eita, eita, tomei água natural aqui agora, porque olha, Brasília, o clima tá muito seco, né? E a garganta tá um pouco irritada, muitos shows também, a gente fala muito, muito ar-condicionado por aí, mas a gente vai levando o Mundo Sertanejo aqui com muito astral para vocês, amigos do Brasil inteiro que ouve o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Ao som da viola traz para vocês, de Paulo e Paulinho, Eu e a Lua. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Madrugada calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão. Pensamento a mais de mil por hora, saudade devora o meu coração. Feito louco andando pelas ruas, lá do céu a lua me acompanhar. Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar. Sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar. Oh, lua, essa paixão é minha vida. Antes de raiar o dia, me trago me guia onde ela está. Antes de raiar o dia, me trago me guia onde ela está. passei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem. Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém. O que fazer dessa agonia que maltrata e judia, me deixando assim? Ó lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim. Ó lua, parei, me ajude a encontrar. Eu não sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar. Ó lua, essa paixão é minha vida. Antes de enraiar o dia, me traga, me guia, onde ela está. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Segue em frente, trazendo muita música para vocês. A minha querida Edilene Oliveira, em Nova Matrona, Salinas, Minas Gerais. Um beijo para vocês aí. Ô, Simone Rosa, um beijo. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Nós temos a Rádio Cultura FM em Salinas, que exibe o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Ela pede para mandar alô aí para Anitta e seu esposo Valmir, em Vila Bahia também, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. De Vila Bahia, Encruzilhada, Mata Verde, ouvintes da Talismã FM. O Rubens Gomes, Cessa Lopes, todos vocês, um beijo no coração de todo mundo aí, viu? O Joelton na Fazenda Cabeceiras, das Piabas, né? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo aí, tá bom? Quem canta bonito, César Menotti Fabiano, Caso Marcado. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadari. Palavras de amor jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar ao seu lado e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Vamos lá, chega pra cá, vem. Música. de amor, jogadas ao vento. Sua imagem é só o meu pensamento, né, Léo? Ninguém me tira essa dor, minhas marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, inventar um momento. Canta comigo, vai lá. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se falta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Canta pra mim, eu quero ouvir. Nosso caso é marcado, você é minha vida. Canta alto, quero ouvir, vamos lá. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Muito bem, a minha querida Adriana Ferreira mora em Viçosa, Rio Grande do Norte, e não perde o nosso programa pela FM da Paz. Um abraço a todos vocês aí de Viçosa, toda a região Itaú, né? Também Porto Alegre, FM Porto Alegre exibindo o nosso programa em Porto Alegre do Norte aí, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Família Viana, todos vocês, enfim, muito obrigado pelo carinho de sempre. A minha querida Ingrid Tavini, em São João do Paraíso, a Silvana Machado, a sua família no sítio, a todos vocês, muito obrigado. O Nath Pereira, todos vocês, enfim, ouvintes da Paraíso FM em São João do Paraíso, toda a região ouvindo nosso programa. Indaiabira, Faiobeiras, todo mundo ouve Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, Diego Valadares, canto para vocês, mais um pedido aí, quem tá pedindo essa música, meu amigo Gilmar Souza, aí da Rádio Líder FM de Simolândia. Ô Gilmar Souza, um abraço a você, a Rayane, muito obrigado, viu? Rádio Líder FM de Simolândia, exibindo nosso programa aí no Estadão de Goiás. Também temos a Simolândia FM, né, exibindo nosso programaço aí no Estadão de Goiás. Canta, Diego Valadares, pro Brasil inteiro ouvir e cantar comigo, Cabra Danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta, meu amigo William Silva, em Santos Dumont, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. A Eva Fernandes, em Petrolina, no Pernambuco. Rádio Tabajara FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Vamos de música. Quem canta bonito agora, Cristiano Araújo, Caso Indefinido. Nossa relação, um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Pra vida inteira. Muito bem, vamos em frente. A minha querida Edileuza Miguel, em Roda Velha, na Bahia, não perde um só mundo sertanejo. A Alessandra Souza, em Berilo, Minas Gerais, um beijo pra todo mundo. Valonir Fernandes canta O Dono da Razão. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Thank you.

te aceito. Ah, sem jeito, já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, que pra mim é perfeito. Ah, sem jeito, é perfeito. Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Muito bem, vamos ficando por aqui, vocês amigos do Brasil inteiro, de todas as nossas rádios parceiras, exibindo o nosso mundo sertanejo, muito obrigado, recebam o meu abraço carinhoso, viu, a todos vocês amigos ouvintes, também internautas, né, que acessam Rádio Estúdio Brasil e ouvem nosso programa no Brasil e no mundo, né. Leonardo encerra o programa de hoje cantando Liga Lá em Casa. Fiquem com Deus, tchau Brasil! Desamor. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje todo aquele tempo querendo beber. Só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Só não desliga o celular pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na fé. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Estou Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.